Hello, Kalani, 0 round at 3-3, turn your right to pull detect by Alpha Juliet, Gate 11. Alright, Alpha to Gate 11, American 90. Gol número 07, bom dia. Bom dia, gol número 07, acionamento de indicação, chegada morte, desça até o 0620. 060, o gol número 07, reduzido 2509. Sente. Gol no 804, desce via para 2010, ajuste 16, reporte localizador, gol no 804. Desce via, reportar a estação do localizador, 1804. Gol 995, complete final por 186, bom pouso. 86. Torre Salvador, bom dia, gol 995. Duas milhas de Cimbra. Bruno 995, muito bom dia, tá na visual, reporte quando o trem baixado travado, tem livre pouso na 10, 200 km. Tente, o trem está baixando e agora travou, visual. Complementar livre pouso, 995. Afirmativo, tem livre pouso, vento calmo. Livre pouso, 995. 715, desça para 4.000 pés, ajuste 1016. 4.016, gol 97, 115. 1607, desça até 050. 050, 607. 804, vai passar o Índia Serra. Rolou 804, completo final, torre 186. 186, tem um monte. Voador, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistolinho. Aguardando o pistolinho, 804. Zona 995, no sinal 39, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Livrando Alfa Juliette 05, forma na vento de calça. 2 nós no mínimo e 5 nós no sessão. Ok, obrigada. Rodão, bom dia. Tá 3171, informação Golf, gate 01, para cópia, Guarulhos, nível 360. 3171, bom dia. Mantemos escuta aguarda para a cópia, por favor. Firmativo. Voo 04, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Informe variação de vento de cauda de 2 a 5 nós, ok? Informado pela nave anterior. Ok, 804, livre pouso. 3171, cópia. Cópia, tá 3171. Autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola da 1-0, saída da L, letra Bridge, onde Bridge intercepta Pesolo no meia, Brava da Zulu, Trive. 5476, transponder, 120.8 é a frequência do controle. Decola da pista 10, curva direita, da L, letra, após letra Bridge, intercepta Pesolo 1-6, Belo Horizonte, serve conforme rota, transponder 5476, controle 1208, autorizado a nível 360. Voo 1897, essa é a identificação, chegada Bonk, Delta 050. Identificou 050 na chegada Bonk, pode estar certo. Foi, confirma a posição para o 995. 05. Continuado 05. No 804 da Gol, no solo agora os 42, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 10. E à direita, Alfa Juliette 10, no Gol 7, no 804. Fátima 5, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, livre a restrição de em Pelô, reporte localizador. Ok, 2 mil pés, livre a restrição e reportar no localizador. Gol 1-7-1-7. Gol no 607, desça para 4 mil pés, ajuste 1016. 4016, 1607. Gol no 607, desce via para 2 mil pés, ajuste 1016. Desce via 2 mil pés, 1016, gol no 607. Gol no 607, inicie redução para 1809, vim seguir tráfego da companhia, agora última redução sente reduzindo. 7, vai iniciar redução no 607. Sete, estabilizada? Estabilizado, gol 1715. Torre, 1186. 1186, boa. Gol 1607, livre LS. Livre LS, 1607. Oito, nove, sete, desça para 4010, 1016. 4016, 97. 171, no gate 1, pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama ataque, 3171. Para Torre Salvador, bom dia, gol 1715, estabilizado, baixado e travado, passando externo. 1715, bom dia, tá no visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Ciente, livre pouso, pistão na 0, vento calmo, gol 1715. estabilizado, 1607. Complete final torre, seja de 86. 86, até volta. Salvador, gol 9605. Gol 17 ou 5, no solo 52, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Ok, Alfa Juliette 02, 97 no 5. Gol no 607, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, check trem. Baixa, travou, livre pouso na 10, gol no 607. Da Gol no solo 55, livre à direita, Alfa Juliette pro 08. Alfa Juliette 08, Gol no 607. O no 7 no 5, assim que a aeronave da TAM inicial táxi, ingresso Juliette pro 02. Ok, então vai dando a aeronave da TAM para o 02, Gol 7. Está estabilizado o gol no 897. Salvador, OTAN 3171 para o TAC, POB de 96, 4 horas e 10, alterna Galeão. Gente, para sangue via ideal, você me chama pronto no ponto de espera. Só para informação, foi reportado pelo Centro Recife que Guarulhos encontra-se com duas emergências e o Galeão encontra-se operando abaixo dos mínimos, ok? Gente, OTAN 3171. Torre Salvador, bom dia, gol no 897, 2 externo, estabilidade. Gol no 897, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10, no 897. Salvador, TAN 3171, ponto espera da pista 10, pronto, visual com a aeronave no curso. TAN 3171, na linha mantém 1-0. Na linha mantém pista 10, TAN 3171. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 2.000 pés, reporta na estabilizado no LS, 3597. No 897, no solo 00, livre à direita, Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette 03, vou no 897. Três 71 Zenino, decolagem da 10, Zé Tecalmo. Decolagem, pista 10, Lutar 3171. Decolar 02, controle 120 do final 8. 108, obrigado. Oi, bom dia. 3171, decolado, na sua escuta, quando possível, da El. Bom dia, tá 3171, no contato radar, submantendo nível 360 na proa de Dael. 360, da El, pronto agora, certo? Obrigado.